quando se diz que o grande esforço de Tomás de Aquino foi conciliar a filosofia de Aristóteles com a religião cristã, as pessoas imaginam então que isso é um trabalho meramente externo. Não há propriamente uma obra filosófica nisso, né? Aí a pessoa se ilude pelo nome. Quer dizer, você partir de duas doutrinas recebidas, né, e encontrar os seus pontos de concordância, né, parece mais um trabalho de arquivista, de compilador, tal, mas isso é uma impressão brutalmente errada que se tem, né, porque os problemas ali eram tão enormes, difíceis, na verdade muitos deles eram insolúveis, tá certo? E, pensando bem, todo e qualquer filósofo não fez nada mais do que dar um jeito em ideias que já vinham de antes. Aristóteles já dizia que todo conhecimento novo vem de algum conhecimento antigo. Você sempre pode, na obra de qualquer filósofo, você desmembrar ali os elementos herdados que chegam até ele, tá certo? E que ou ele absorve, uma parte absorve por concordância, tá certo? Ou absorve sob a forma de problemas a resolver, tá certo? E no caso de Aristóteles trouxe mais problemas, na verdade, do que soluções. O primeiro dos problemas era, evidentemente, a própria questão da eternidade do mundo. Não devemos esquecer que Aristóteles, o conceito de Deus de Aristóteles, é somente de um primeiro motor imóvel, quer dizer, expressão que hoje até já é muito mal compreendida, porque se entende o motor mais ou menos no sentido mecanicístico, quer dizer, de uma causa física, e de fato não é isso. Aristóteles explica que este primeiro motor imóvel move tudo por uma espécie de atração, como se fosse amorosa, tá certo? Não é uma ação mecânica, não é o primeiro motor, não é uma primeira bolinha que bate na segunda bolinha, que bate na segunda bolinha, não é assim mesmo. Quer dizer, o primeiro motor, ele é, vamos dizer, primeiro na série temporal, tá certo? Mas não se pode esquecer que é uma série que não é composta de entidades do mesmo gênero. Quer dizer, o primeiro motor abrange tudo o que vem em seguida. Mas, de certo modo, nada está fora dele, tá certo? Como diria São Paulo Apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. Quer dizer, o primeiro motor não é uma causa eficiente apenas, tá certo? Mas é o instaurador da própria realidade de tudo. Ele é o doador de realidade, tá certo? Nesse sentido, o primeiro motor imóvel de Aristóteles pode se identificar com o ser. Mas como é que você ia fazer para você puxar deste primeiro motor imóvel a doutrina da Trindade, a encarnação, a salvação, etc.? Tudo isso é tão fora do universo aristotélico que não foi fácil encaixar uma coisa na outra, né? O segundo problema era o da eternidade do mundo. Quer dizer que o fato de um mundo existente ter um primeiro motor imóvel não quer dizer que existisse algo antes dele. Primeiro quer dizer primeiro na ordem da hierarquia, né? Quer dizer, é a realidade fundante, mas não necessariamente a realidade anterior em sentido cronológico. Aristóteles em nenhum momento concebe algo anterior à existência do universo tal como conhecido, tá certo? Então esse primeiro motor é um primeiro motor permanente, né? Ele é o fundamento constante e permanente de tudo que existe. Isso também não se coadunava de maneira alguma com a ideia de uma criação ex nihilo, de uma criação do nada, né? O que supõe uma espécie de um pré-mundo divino, que seria anterior a toda a existência do universo conhecido, né? Então isso quer dizer que a noção, vamos dizer, do Deus transcendente em Santo Tomás de Aquino é imensamente mais complexa do que em Aristóteles. Um terceiro problema é o problema da unidade do intelecto. Aristóteles não tinha a menor noção vamos dizer, da questão da imortalidade da alma individual, tá certo? Isso também colocava para Santo Tomás de Aquino um problema terrificante, problema que ele vai tratar através de uma polêmica com Averroes. Averroes subscreve literalmente a tese de Aristóteles de que toda a alma humana é mortal, de que tudo que existe no ser humano é mortal e de que somente o intelecto é mortal. Mas o intelecto não se pode dizer propriamente que pertença a este indivíduo ou aquele indivíduo. Aristóteles, na verdade, é obscuro quanto a esse ponto. Não é que ele afirma que só existe o intelecto para todos. Ele não afirma propriamente isso. Ele deixa mais ou menos implícito sem resolver o problema. Averroes, então, interpreta isso no sentido de uma afirmação da unidade do intelecto. Então, só haveria, vamos dizer, na verdade, uma única alma que subsiste e todas as outras almas são mortais. Isso aí também não se coaduna em nada com a doutrina cristã e São Tomás escreve toda uma polêmica com Averroes para demonstrar, vamos dizer, a impossibilidade disso. A coisa característica de São Tomás é justamente o senso de unidade que ele consegue dar, mas é uma visão do mundo, quer dizer, que começa em Deus, que através das potências angélicas, que ele chama substâncias separadas, cria e move todas as criaturas, tá certo? Inclusive a criatura humana, dentro de um esquema unitário no qual o livre-arbítrio humano se encaixa de uma maneira quase mágica. Né? E a coisa mais curiosa desse sistema de São Tomás de Aquino é a sua imensa flexibilidade. Ele praticamente se adapta a qualquer inovação científica que tenha aparecido depois disso. Não tem um único ponto do sistema de São Tomás de Aquino que você possa dizer que tal ou qual descoberta científica impugnou. O negócio é uma flexibilidade realmente assombrosa. O que torna até mesmo difícil, vamos dizer, a exposição do sistema de Santo Tomás de Aquino. O sistema é muito simples, tá certo? E suas bases são exatamente as mesmas de Aristóteles. Só que tudo aquilo que em Aristóteles era o problema, era a falha, de repente aparece alguma solução. Um ponto que me parece fraco no sistema de Santo Tomás é a polêmica dele com os agostinianos no concernente à origem do conhecimento, onde ele adere à teoria aristotélica da abstração, negando, então, a ideia agostiniana da iluminação divina. Não sei se vocês se lembram como é que é explicado isso. Santo Agostinho dizia que, como nós só temos, pelos sentidos, acesso, vamos dizer, ao conhecimento de substâncias individuais, então, o fato de podermos ter ideias universais é um milagre. Não tem, né? Você nunca viu uma espécie, tá certo? Você só vê um exemplar, outro. Da onde você tira a ideia de espécie? Tá certo? É de onde você tira esses universais ao ponto de você conseguir montar raciocínios inteiros, né, com eles, sem ter imediatamente nenhum apoio, né, na experiência, exceto esse apoio muito fraco, que é a indução. E, no final, chegar a conclusões que a experiência confirma. Esse é um negócio quase miraculoso. Então, entre a experiência sensível e a formação do universais, Agostinho via a intervenção de uma iluminação divina. Ele dizia o fato, quer dizer, a inteligência abstrata humana, o fato de conseguir raciocinar com o universais já é algo miraculoso. Tá certo? Santo Tomás daqui não aceita isso. Né? E apela à teoria da abstração, quer dizer, teoria aristotélica da abstração. O que é isso? Significa que cada ente, cada substância individual, né, traz na sua própria presença, na sua própria manifestação, a sua própria forma inteligível, que é a forma da espécie. Então, quer dizer, que basta que na memória você consiga separar o que é, vamos dizer, a presença, o substrato físico individualizado, e você pensar somente na forma essencial, essa forma essencial do indivíduo já é a forma da espécie. Não é isso? Bom, isso aí me parece altamente problemático, porque, primeiro, Isso implica já não um milagre, mas dois milagres, né? Porque pela teoria da iluminação, quer dizer, a inteligência divina socorria a inteligência humana, fazendo uma espécie de upgrade, que você, pela, vamos dizer, você conseguia criar conceitos que estavam infinitamente além da sua experiência. Então o milagre se operava na inteligência. Mas o fato de que a forma essencial esteja manifesta na própria presença física dos entes, já é um milagre que se dá não na inteligência, mas nos próprios entes. Não é isso? Porque há uma miraculosa coincidência aí de que a inteligência, quando olha os entes, ela não vai captar apenas, vamos dizer, a infinidade de acidentes que o cercam. Ela vai captar esses acidentes em torno de uma forma essencial. E se você pensar bem, isso aí é ainda mais miraculoso. Porque por que que nós temos que fazer isso? Por que que a inteligência vai acertar exatamente neste ponto? Isso eu mesmo aqui já dei o exemplo de que se você fosse obter os conceitos universais a partir da comparação de substâncias particulares, você jamais conseguiria. Porque você olha uma substância, olha outra, olha outra, olha outra. O que de uma você vai comparar com o que de outra? Por exemplo, você vê uma multidão de gatos. O primeiro gato você repara na cor, o segundo você repara no formato, o terceiro você repara no tamanho, o quarto você repara na posição, o quinto você repara que está miando, o sexto você repara que está mamando na mãe, e assim por diante. Quer dizer, o número de acidentes é infinito. E, na verdade, é isto que você recebe como dado sensível. Isso quer dizer que se na primeira, tá certo? Você já não, na primeira vez, você já não captasse diretamente a forma essencial, você não teria o que comparar com o segundo, com o terceiro, com o quarto. Então, é claro que não é por comparação. Basta um único exemplar para que você pegue, né, pegue a forma essencial, tá certo? Mas isso acontece sempre? É claro que não. Numa infinidade de casos, você pega apenas os acidentes, não capta forma essencial nenhuma. Você percebe mais ou menos o que está acontecendo, mas você não percebe para quem está acontecendo, quem é o sujeito da ação. Tá certo? Então, o fato de que não haja um número muito maior de erros, o fato de que a inteligência, de que, por um lado, os entes manifestem tão claramente a sua forma essencial, tão ingenuamente, tão... como é que honestamente a sua forma essencial em vez de escondê-la, já é um milagre, né? Nada impediria o mundo de ser um amálgama de acidentes que você custasse muito para você captar alguma forma essencial lá embaixo. Em segundo lugar, existe o milagre de que a inteligência consegue, né, fixar a atenção na forma essencial. Então, bom, a teoria da abstração me parece que, longe de ela impugnar a ideia da iluminação divina, ela a subentende. Tá certo? Sempre ficou esse negócio de tomistas e agostinianos, sempre ficou até hoje, né? Tem uns caras que não engoliram direito esse negócio da teoria da abstração e ainda ficam com a iluminação divina. Tá certo? Mas eu acho, na verdade, que é uma confusão. Porque num certo plano você tem a abstração, no outro plano você tem a iluminação divina. Só que para acontecer uma coisa e outra, precisa ter tido isso que diz o Zubiri, que é a percepção de realidade. Quer dizer, isso é o mais básico. Isso é o mais básico, é o mais básico. Como é que um problema filosófico pode durar 2.400 anos? Né? Quer dizer, o realismo mesmo só começou com o Zubiri. Então. Realismo no sentido radical, só o Zubiri. Esse eu é o primeiro. Eu não entendi o ente-essência, então. O quê? Eu não entendi. Mas, presta atenção, ele diz que você, na memória, você opera a separação entre a forma essencial e o acidente. E aí é que você vai... É? Eu não lembro. Essa é a abstração imaginativa. Então, mas não é... No ente-essência ele não trabalha esse aspecto? Não, escuta, mas se esse negócio estivesse no Santo Tomás de Aquino, eu acho que o Zubiri teria percebido, porra. Ou pelo menos eu teria percebido. Né? É que o negócio do Zubiri é tão diferente do que diz Santo Tomás de Aquino, mas é tão, que a gente não tem nem medida comum. Ninguém nunca disse isto. Olha, a sensação já é inteligente, ela já faz a separação, ela já, você já percebe a coisa com a sua forma, e isso chama-se realidade. Você perceber as coisas como realidade e não como estimulidade é o próprio do ser humano. Os escolásticos automáticos não viam inteligência em tudo, não viam inteligência Não, o processo, vamos dizer, o processo de formação, vamos dizer, da percepção das substâncias, tá certo? No sentido que depois corresponderá a elas na definição das espécies, gato, vaca, etc, etc, etc. Isto, segundo Aristóteles e Santo Tomás, é feito pela inteligência. Isso não é dado na sensação. Quer dizer, a sensação, segundo eles, é o que o homem tem em comum com os animais. Assim, né, a sensação todos os animais têm. Então não pode ser aí que se opera, vamos dizer, que se opera a percepção da forma essencial. Então, mas o que o Zubir diz, não, é que é de fato, é animal, mas a sensação humana é animal, mas não é tão animal assim. Ela já tem um detalhe diferente que já está nela. Quer dizer, a inteligência já está no nível da sensação. Não é uma função distinta. Era ainda uma dicotomia, assim, a inteligência só está na alma, não está no corpo? Não, isso nenhum escolástico aceitaria isso. Tá certo? Essa separação. Tá certo? Quer dizer que o animal não tem essa capacidade de abstrair? Não tem, vamos dizer, a sensação inteligente. A sensação. Inteligente no sentido humano, né? De percepção. É o seguinte, se a diferença entre homem e animal está nessa sensação inteligente, a impressão, pelo menos, que me dá é que dali para cima poderia até ser tudo igual, não sei se eu não entendo. Porque... Dali para cima ou dali para baixo? É, então, se a diferenciação é aí, não existe diferença. É, a diferença... É isso mesmo. Não é que o homem tem uma função superior que distingue dos animais. Não, ele já é superior desde o inferior. A corporalidade, tanto para Aristóteles quanto para Santo Tomás, quanto para praticamente todo mundo, é o aspecto animal do homem. Isso. O que o Zubir está dizendo, fala, isso aí não é animal, isso já é humano. As sensações humanas já são diferentes das sensações animais. Então, a diferença específica colocada como racionalidade... Não existe. Eu não posso ler sem... Não, a diferença específica... A diferença específica é total. O homem não distingue dos animais por uma função, mas pela sua totalidade. A sensação nele é diferente, a memória é diferente, o funcionamento corporal é diferente, o pensamento é diferente, é tudo diferente. Eu acho maravilhoso isso. Claro que é maravilhoso. É maravilhoso e é verdadeiro, porque não vejo como não possa ser assim. O que eu vejo é que os caras estavam tentando, vamos dizer, descrever a estrutura do processo cognitivo, tá certo? Então, naturalmente, usavam categorias lógicas. Então, bom, vamos separar. Quais são os componentes? Temos um componente sensitivo, né? Daí classificava. Mas sensitivo o animal também tem. Então, esta equivale à parte animal. Depois tem uma outra que tem a memória que o animal também tem. De repente, chegava numa que o animal não tem. Digo, mas isto é uma decomposição lógica? É? Isto não é uma fenomenologia, não é uma decomposição, não é uma descrição. Está compreendendo? Então, vamos dizer, a estrutura lógica é uma coisa. A estrutura lógica, quer dizer, são os elementos potenciais nos quais você poderia subdividir, teoricamente. Agora, em vez de fazer a subdivisão teórica, lógica, vamos ver como é que as coisas se apresentam no fato. Isso é o processo não lógico, não a estrutura lógica do processo, tá certo? Mas a estrutura real. E isso, na verdade, o Zubiri primeiro que fez. O Zubiri foi lá tão grande quanto Aristóteles, pô. Então, na verdade, tem muitos agostinianos que acharam que São Tomás de Aquino estragou tudo, entendeu? Quer dizer, a hora que aristotelizou o negócio, complicou. Isso não é totalmente justo, mas não deixa de ter algum fundamento, porque alguns problemas básicos do cristianismo só vão ser resolvidos mesmo com o Zubiri. E esse é um deles. Do mesmo modo, você dizer, a tal da alma onde está? Ela está no corpo, mas ela está no corpo tudo que já foi e que ainda será e que em outros corpos possíveis também, que você possa ter em outra existência. Isso tudo é alma. Mas ela não está fora do corpo. O corpo não está fora dela. Ela transcende o corpo, tá certo? O conceito, porque o corpo só existe temporalmente num certo estado. O corpo só está no estado que ele está naquele momento. E a alma? A alma é a mesma a vida inteira. Ela é todos os momentos. Então não é uma outra coisa. Porque é daí que vai cair na dualidade de substância do Descartes. Existe um negócio chamado corpo, outro negócio chamado alma. Não tem essas coisas, só tem um. Que é uma, vamos dizer, uma coisa que obscuramente, o próprio Aristóteles dizia que a alma e o corpo são compostos, indissolúveis, isso é o tamanho daquilo também. Tá certo? Mas a própria palavra composto não é um conceito, é uma figura de linguagem. Porque para você compor duas coisas é necessário que elas existam independentemente. Não é isso? Então pode-se conceber a alma independentemente do estado do corpo. Agora, o corpo só existe no estado que ele está naquele momento. Ele tem uma existência, como por assim dizer, atomística. Eu, por exemplo, onde está o meu corpo dos 3 anos de idade? Não está mais aqui, porra. Entendeu? Mas a alma está. Tá certo? Então, é nesse sentido, mas é que a alma é a forma do corpo, como dizia Aristóteles. Quer dizer, a forma do corpo tomada em todos os seus momentos da sua existência real e possível. Mas ela não está em outro lugar. Ela não é formalmente distinta, é apenas funcionalmente distinta. É possível formular assim, a alma é o universal do ser humano? Não, é analógico, isso é analógico. Não é rigoroso. Então, quando no budismo se nega, tem todos aqueles procedimentos técnicos para negar o eu como isto aqui, que eles colocam, não é uma negação da alma de maneira nenhuma. Não é. De jeito nenhum. É simplesmente para ensinar você a separar da percepção do momento. Porque, de um ponto de vista anímico, aquilo que foi aos 3 anos de idade é tão real quanto o que está sendo agora. Não é isso? Porque é o corpo tomado não abstrativamente. O corpo que nós vemos a cada momento, ele é uma abstração, você percebe, né? O corpo não é o concreto, ele é o abstrato, porque é só um momento. Eu só estou vendo esses corpos tal como eles estão agora. Seria possível que eles tivessem surgido neste mesmo momento? Não, eles subentendem um passado e um futuro. Então, o que nós falamos com o corpo como percepção sensível do momento é uma abstração. O corpo tomado na sua concretude é o corpo com alma, porra. Com a sua identidade anímica, que abarca todos os seus momentos. Você está entendendo? É que aí existe uma inversão do concreto e do abstrato. Né? O corpo começa a existir quando nasce e termina a existir quando morre. Não, ele começa. Peraí, quando é que ele começa a existir propriamente? Eu digo, bom, começa a existir na hora da geração. Né? Eu digo, peraí, mas e o espermatozoide que caiu lá, aquele precisamente, né? Ele já não existia antes? E ele era o quê? Ele era outra pessoa? Não, ele era você mesmo. É, mais o óvulo, aquele óvulo. Né? Isso. Então não era você mesmo. Então começa na era você mesmo. Não, era você mesmo. Mas começa não é a mesma coisa. Só que era você como mera possibilidade biológica. Tá certo? Não como realidade biográfica efetiva. Mas não era outra pessoa, você está entendendo? Quer dizer, vamos supor, você pega aqui uma dona aos 20 anos. Bom, quando ela tiver 27, vai ter um óvulo X assim, assim. Está aqui o fulano que está com 20 anos. Quando ele tiver 29, vai ter espermatozoide X assim, assim. Quando juntar esses dois, vai nascer o fulano de tal. Mas desde já, eles já são o fulano de tal. A combinação deste com este, embora este óvulo não exista ainda, este espermatozoide não exista ainda, a combinação deles já é aquela pessoa. Porque não é outra. É que aquela pessoa individualizada, nesse momento, é apenas uma possibilidade. Ela não é uma realidade. Mas já é ela. Essa é a tal da essência individual. Né? A tal da eceitas do Dan Scott. Olha, quando juntar esse espermatozoide aqui com aquele óvulo lá no ano de 3.437, vai ser o seu fulano de tal e não outra pessoa. Então, isso quer dizer o seguinte, nós vamos dizer, existe uma série de vícios filosóficos, né, que derivam do fato de que a ciência da lógica, a ciência do raciocínio, a ciência da dedução se desenvolveu formidavelmente antes da ciência da descrição. Então, quer dizer, você pegar os fenômenos que você tratava, você dava a estrutura lógica deles. e não a realidade efetiva deles. Não que a estrutura lógica estivesse errada, não, mas ela, ela é diferente da estrutura real. Agora, a partir do momento que fez isso, isso gera milhares de problemas filosóficos, que daí, quando chegar os filósofos modernos, Hume, Kant, etc., aí que vão fazer uma confusão dos diabos. Porque aquilo que já estava, vamos dizer, separado logicamente em Aristóteles e em Santo Tomás, será separado ontologicamente, separado efetivamente. Então, aqui o mundo das percepções é um caos, não é nada, e vamos dizer, existe uma miraculosa forma a priori que vai lá e monta tudo. Ah, da onde tira essa forma a priori? Daí vem o outro e complica mais o negócio. Não, essa forma a priori não é eterna, essa forma a priori é histórica. Ela vem das formas da linguagem que estão consolidadas em cada época. Então, daí você chega à conclusão de que, de que as coisas têm a forma que têm graças aos autores de livros de gramática. Foi o Napoleão Mendes de Almeida que criou o mundo. Pô. A conclusão do Kant é essa. É a linguagem que vai... Tipo, a linguagem não faz absolutamente nada. Por exemplo, se você, ao olhar a realidade, você não fosse capaz de... Ao olhar, você não distinguir entre o que, que é o sujeito da ação e o que, que é a ação, você não teria distinção de substantivo e verbo. Dizer que foi essa distinção que criou a outra, isso seria um milagre dos milagres. Você está entendendo? Aqui estou vendo, né, a gata, ali estou vendo a gata dando de mamar para os gatinhos. Eu sei que uma coisa não é a outra, porra. A distinção de nome e verbo está dada na percepção sensível. E daí você cria um símbolo linguístico remoto disso aí. Ou seja, toda a estrutura da gramática está dada nas categorias objetivas do ser. Aqui as categorias da gramática copiam de uma maneira grosseira, tá certo? Assim como qualquer desenho, por mais completo que seja, é grosseiro em relação à realidade do ente. Ok, Olavo. Até a memória. Quer dizer, faz o seguinte, fecha os olhos e lembra uma pessoa que você conhece para caramba, é a sua mãe. É? Fecha e pensa, é a mãe. Né? Você vai ver como a imagem que você fez é esquemática e pobre em relação à realidade. É a pessoa que você viu a vida inteira. Não, mas a gente não, é assim? Não nasceu para identificar uma gata mamando ou deixando de mamar. Quer dizer, a situação de compreensão humana, pensando já que o homem tende ao conhecimento, já o Aristóteles colocava... Não, você não acredita que o homem tenda ao conhecimento de jeito nenhum. Busque. Ah, não, você está fazendo o quê faz 40 anos? Né? Eu tendo ao conhecimento, o restante da espécie humana. O que é conhecimento? Todos os homens tendem, por natureza, à busca do conhecimento. Ela faz-me rir. É claro que não. Eles fogem disso como o diabo foge da cruz. Tem meia dúzia de loucos que se dedicam a isso. É que Aristóteles achava que ele era o ser humano representativo. Né? E eu não acho que eu sou o ser humano representativo. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, quer dizer, existe um sentido... É, nessa situação do ser humano. Né? O ser humano tem um sentido. Esse sentido está ligado a uma possibilidade de conhecimento. Não, peraí. Como é que eu vou saber? Bom, eu sei. Se você tiver que descobrir isto, tá certo? Você vai ter que descobrir a partir da realidade. Não é você partir do negócio de, ah, tem um sentido, e agora você vai moldar a sua... Não, admita a possibilidade de que não tenha sentido algum. Então, não sei se tem sentido, não sei se não tem sentido. Isso é um nome que eu vou dar, vamos dizer, a certa expectativa que eu faço, não é isso? Com relação ao futuro, à destinação das coisas, etc, etc. Isso é apenas um nome que eu estou dando. Mas tudo bem, vamos supor que tudo isso tenha sido uma preliminar e que você tenha percebido, né, que há um fim nas coisas e que, portanto, as coisas possuem um sentido. Mas como que você pode partir de uma coisa dessa? Bom, eu não parti de uma coisa dessa. Eu fui lá, eu conheci um cara há 25 anos atrás chamado Olavo de Carvalho, que me mandou ler o Aristóteles, eu fui ler o Aristóteles. Ah, mas esse aí nunca raciocina a partir do pressuposto do sentido. Eu nunca raciocino a partir desse pressuposto. Eu digo, se as coisas tiverem um fim, se a realidade tiver um fim, ela vai ter que me mostrar. Porque senão é apenas foi uma coisa que eu inventei, que eu quis e que eu decretei que é assim. Agora, para você saber se as coisas têm um sentido ou não, você tem que admitir as duas hipóteses. De que tenha um sentido e de que não tenha nenhum. Eu acho que até tem. Eu acho que até tem. Eu não nasci sozinho e inventei o mundo. Quer dizer, eu estou colocando colocada dentro de uma realidade histórica, existe uma humanidade que me precede, existem coisas acumuladas às quais eu fui apresentada, e é o que você falou, eu acreditei que era leite e mamei. Sim, mas acreditando, mas você vendo o conjunto da história humana, tá certo? É muito difícil você dizer que isso tem um sentido. Alegar a história humana como prova do sentido é o contrário. A história humana prova que não faz sentido nenhum. Bom, mas a revelação da história, por exemplo, do Cristo, para mim faz algum sentido. Bom, mas essa é outra história. Então, esse aí é o negócio de Santo Agostinho. Não existe uma história, existem duas histórias. Existe uma história empírica, que é a história dos impérios, a história da sociedade, que não faz sentido algum. Mas tem, em cima dessa tem outra história que faz sentido. Mas faz sentido se você aceitar também, porque se você não aceitar, não faz sentido algum. É a história da salvação. Então você vê que em nenhum caso a existência do sentido pode ser dada como um pressuposto. A existência do sentido é altamente problemática. Nós podemos até aceitá-la, mas não como uma premissa autofundante, de jeito nenhum. E raciocinar a partir dela. Ah, tem que ser assim porque as coisas têm que ter um sentido. Por que diz que as coisas têm que ter um sentido? Espero que tenham. Espero. Mas e se for um nonsense? Então, ué, existe uma necessidade, o ser humano tem a necessidade de buscar um sentido. Isto tem, tá certo? Um mas tem eu também tenho muita necessidade de dinheiro e nem por isso dinheiro aparece na minha conta. Não, o que eu queria perguntar, Olavo, então, assim, a necessidade de uma coisa não prova que ela exista. A partir disso é que você só vai percebendo, principalmente isso que é a finalidade. A partir de um processo abstrativo. Quer dizer, eu estou impactada com a questão... Não, esse é um modo... Não. É esse é o modo tradicional de olhar, modo escolástico. Você vai produzir um processo abstrativo, você chega à conclusão de que existe Deus, que tem a finalidade, blá, blá, blá. E eu acho, hoje em dia, depois de tudo que eu estudei, eu acho que se for assim é muito complicado. Mas é complicado, Cacete. Não, acho que se for complicado, vai entrar, dar todas aquelas discussões do Kant e vai... Se for complicado, é complicar mais ainda. De modo que, até a existência desse sentido, ou ela tem que aparecer para você com translucidez a partir do fenômeno mesmo, tá certo? Ou então é melhor nem pensar mais no assunto. Porque a existência de um sentido vai depender de uma complexa demonstração lógica que você vai fazer, tá certo? É muito complicado, quer dizer... A menos que alguém tenha provado isso cientificamente. Cientificamente também não serve. Mas a percepção, porque tudo que é provado cientificamente é condicional. A percepção do ato da inteligência é uma coisa sensível? O quê? Quando você percebe um ato realizado pela inteligência, você pode dizer que aquilo que a inteligência percebeu naquele ato da presença que ela está vendo é um ato sensível? Nós não percebemos nada para cima do sensível. De maneira que se o tal do espírito não estivesse no sensível, nós jamais o teríamos percebido. Você se refere a ele independente do sentido. Você pode falar dele independente do sentido, mas percebê-lo não. Mas a inteligência, quando ela intelige sensivelmente ou a partir do sensível? Não, ela. Todo o material que chega até ela é sensível. Que chega nela. Claro. Tá certo? Não tem nada além do sentido. Nada, nada, nada, nada. A imaginação... É que você acaba percebendo que isto que você chama de sentido, em si mesmo, é algo mais do que sentido. É? O espiritual, o transcendente, etc., não está além do sentido, está no próprio, está na sua cara. Você não vê porque não quer. Esse é que é o ponto. Não é uma outra faculdade que vai entrar depois para fazer por abstração. Não, não é. A coisa está na sua cara. É percebido no sentido, no primeiro momento. Até a existência de Deus é percebida assim. Então, não percebe isso. A gente não percebe por quê? Porque nós estamos acostumados a lidar com esse fenômeno em modo analítico e não descritivo. E é esse que é o problema de toda a escolástica. E se a escolástica não tivesse tomado este rumo, depois dela não teria havido Descartes, não teria havido Kant, não teria havido essa porcariada toda. Mas isso não é um problema da escolástica? Isso aí foi... É um problema da escolástica, sim. Esse problema já está no próprio Santo Tomás de Aquino. Está no Santo Tomás de Aquino, está no Santo Alberto. Ele só não está. O último sujeito no qual não tinha problemas era Santo Agostinho. Depois daí, a coisa foi complicando, complicando, complicando, complicando, complicando. O que eu sei é o seguinte, quando você pega dois grandes homens e dois santos, quando um deles diz uma coisa e o outro diz o contrário, é provavelmente cada um está percebendo um pedaço. Quando você vê que no século mesmo, em que se desenvolve toda a filosofia escolástica, lá no meio daquilo tem um sujeito chamado São Bernardo que diz, olha, tudo isso aí só serve para levar as pessoas para o inferno. Ele diz, não é possível que ele estivesse totalmente errado. E também não é possível que o outro lado estivesse totalmente errado. Então é porque tem alguma coisa ali que está falhando. E que coisa é essa? Se referindo a quê? A toda a filosofia, pô. Ele é contra a filosofia, tá entendendo? Então, você tem aí um sintoma de que existe algum problema, tá certo? E que o problema não será resolvido do dia para a noite e que talvez se elucide séculos depois. Tá entendendo? Então, quando na escolástica se consolida este negócio, vamos dizer, da fé e da razão, né? Aqui temos o conhecimento obtido pela fé e pela razão, eu sempre perguntava assim, olha, quando os camaradas viram Jesus Cristo ressuscitar Lázaro, eles viram pela fé ou pela razão? Quando Jesus Cristo ressuscitou e foi falar com os caras, olha, eu sou aquele lá, eles perceberam isso pela fé ou pela razão? Experiência. Esta é a experiência. Né? Então, isso é básico, não é nem fé nem razão. Tem algo que é anterior. Por isso que eu sempre digo que o cristianismo não é a doutrina. Ou ele é um fato ou ele não é nada. É um fato da ordem física, material. Tá certo? Então, Jesus Cristo ressuscitou ou não ressuscitou? Ressuscitou na fé ou na razão? Não ressuscitou não é na fé ou na razão. Ressuscitou no planeta Terra, porra. Que, aliás, é na Páscoa a frase é Cristo ressuscitou. Você está entendendo? Este é o problema. Então, a hora que consolida aquele negócio de fé e razão, digo, já complicou tudo, porra. Então, é claro que São Bernardo falou, esse negócio vai dar mal ao bode. Né? Ele também não sabia por quê. Acho que ele estava traumatizado com Abelardo. Não sei se ele condenaria o São Tomás. Não, ele também vivia procurando heresia. Abelardo não conseguia achar. Sabe, né? Então, ele também estava equivocado. Estavam todos equivocados, na verdade. Por quê? Porque o problema era grande demais e requeria alguns séculos, porra. Eles não têm culpa de não ter enxergado a coisa. Deixa eu dar um alarme. Olha, um camarada está estruturando a relação de fé e razão o melhor que ele pode. Né? E o outro está dizendo, olha, isso aí vai dar bode. Né? Olha, os dois lados são importantes. Eles estão te dizendo alguma coisa essencial, para um lado e para o outro. Então, em Santo Tomás de Aquino, você vai ver o quê? Vai ver a estrutura lógica do processo cognitivo e a sua fundamentação lógica, por que que funciona. A prova de por que que funciona, tá certo? Digo muito bem, a prova lógica de por que uma coisa funciona não é a mesma coisa do que a descrição desta material desta coisa. E aí eu tenho uma segunda olhada. Você está entendendo? Esse equívoco, pelo que eu estava muito impregnado no modo analítico da escolástica. No modo analítico da escolástica, certamente, porque eles tinham acabado de conquistar a ciência da lógica. Veja, no século imediatamente anterior, tal do Gilbert de La Porrée funda a nova lógica. O que é a nova lógica? A analítica. Os caras ficaram maravilhados com aquele negócio. Tá entendendo? Bom, então nós vamos agora estruturar tudo de acordo com essa nova lógica. Digo, bom, claro que tinha que fazer isso, claro que era importante. Só que a lógica serve para quê? Para expor a estrutura lógica das coisas. A estrutura lógica das coisas é a estrutura de um raciocínio que você faz a respeito e não a estrutura da coisa mesmo. E o senhor começa a dizer, se eu não consigo explicar isso logicamente, então não deve existir. Bom, aí já é um vício secundário que deriva disso aí. Agora, a partir desta descrição da estrutura lógica, os filósofos seguintes começam a discutir a própria estrutura lógica para saber se a coisa é assim ou não é assim. Mas eles fazem isso como? Também logicamente. Então você vai fazer análise, análise, análise, análise, análise, análise, análise, e no fim você vai esfarelar tudo, não sobra nada. Agora, e se um cara dizer, peraí, isso que você está analisando não é o fenômeno da percepção, é a sua estrutura lógica tal como descrita pelos escolásticos. É em cima dessa que Hume raciocina, que Descartes raciocina, que todo raciocina. E se você pegar esse problema da percepção e cotejar com o problema, tá certo? Da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, aí é que fica mais patente ainda que em toda esta discussão a realidade ficou fora. Então, quer dizer que a fé ela é posterior à percepção? Mas que fé? O sujeito fala em fé, o sujeito tem vontade de bater nas pessoas, tá entendendo? Porque, escuta, o sujeito está lá, ele viu Jesus Cristo ressuscitar Lázaro. Precisa fé para ver isso? Não foi fé. Hã? Agora, não, lógico que não. Então, agora precisa da fé, porque não tem mais o fato das pessoas... Mas como não tem mais? Se não tiver agora, não serve para nada. Não, estou dizendo lá que quando Jesus é presente, com seu corpo ressurreto, então não precisa da fé. Agora, na medida em que o homem do século XXI não tem essa coisa da presença... Não, não é se precisa da fé, se não precisa, você está confundindo com outro problema. Você está confundindo com o problema da salvação da alma. Se o sujeito precisa da fé ou não para a salvação da alma. Claro que precisa. Eu estou dizendo assim, o problema, vamos dizer, da natureza do conhecimento tem algo a ver com fé e razão. Resposta, não. Não entendi. Não tem nem com fé nem com razão. Não é nem fé nem razão, é percepção, pô. É? E a percepção está subentendida em toda a história de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se era para ir pela fé, então ele não precisava nem vir, é só ele mandar um telegrama e dizer, olha, eu vou, vocês acreditam ou não? E se era pela razão, ele mandava uma equação, porra. E o São Paulo apóstolo diz, maldito aqueles, os gregos que exigem uma prova e os outros que exigem um milagre. É. Mas ele também fala uma outra coisa, né? Se Cristo não ressuscitou, vã seria toda a nossa fé. E ele diz, isso aí, vamos dizer, isso aí é o que é um objeto de fé ou é um objeto de razão? Não, isso é um fato. Você está entendendo? Então, o negócio de fé e razão é muito posterior. Isso, certamente não vai nos elucidar nada. Ora, toda a articulação que Santo Tomás de Aquino dá ao problema do conhecimento está na articulação de fé e razão. Eu digo, e o fato? Bom, o fato ele conhecia, mas ele não falou nada a respeito. Mas veja, fé e razão são as formas humanas de se alcançar uma verdade. Então, a fé... Não, essa, razão, essa coisa aqui você não vai alcançar nem por fé, nem por razão. Esta aqui é impossível. Não, a doutrina... No caso, existe um corpo teórico que explica aquilo à luz da fé. Nenhuma doutrina, você pega toda a fé do mundo e toda a razão do mundo, tá certo? Não vai fazer com que o fato aconteça. Claro que não. Então, o que interessa é a fé ou a razão, não é nenhum nem outro, é o fato. Jesus Cristo ressuscitou, veio na carne, morreu e ressuscitou, sim ou não? Ou isso aconteceu ou não aconteceu. Se você vai ter fé nisso aí, ou se você vai ter uma demonstração lógica de que aconteceu, isso é um problema posterior. Certo. Não é isso? Então, o básico é o fato. Então, no problema da revelação cristã, o problema básico é o fato. E no problema do conhecimento, também, o problema básico é o fato. Então, por que não vou ficar com esse negócio de formas a priori, de estrutura o processo abstrativo e ficar com a teologia toda e fé e razão, se podemos resolver a coisa de uma maneira muito mais simples. Vamos ficar calado aqui. Você está entendendo? Aí só um Bernardo. Porque se isso fosse assim... Claro que São Bernardo tinha razão. Mas ele tinha razão, mas não sabia por quê. Não, mas não precisa ser santo, pô. Você precisa ser... Você dá de frente, claro que não. Que ser santo, nada, não precisa nada disso. Porque os caras que estavam lá vendo Jesus Cristo ressuscitar Lázaro, só quem era santo viu? Não. Então, santo ou não santo é problema posterior também. Isso não tem nada a ver com se o fato existiu mesmo ou se foi alguém que criou. Não, tem que ver. Se o fato foi criado, se o fato foi inventado, isso. Tá certo? É outra coisa. Ou aconteceu ou não aconteceu. Não é isso? Então, o critério para isso é o mesmo critério para você saber se o gato está ali deitado ou não. Ou o fato aconteceu ou não. Não é isso? Agora, eu acho que se Cristo ressuscitou, se ele fez isso, ele pode fazer alguma coisinha a mais. E se ele pode fazer alguma coisinha a mais, ele pode fazer aqui agora. Se ele não pode fazer aqui agora, também tudo isso não me interessa. Você está entendendo? Então, no fundo, a gente fica teorizando muito, existe toda uma teorização, uma discussão que vai muito além da esfera dos fatos, quando o apelo aos fatos resolveria a coisa imediatamente. Resolve nessa esfera teológica também e resolve mais ainda na esfera da teoria do conhecimento. Agora, o fato é o seguinte, o fato é que todo esse negócio de Santo Tomás de Aquino deu muita discussão, deu muito trabalho, Tá certo? Foi um problemão para fazer tudo aquilo, e daí passou mais 8 séculos para a igreja endossar aquilo, né? Daí eles endossam, e na hora que endossa, aquilo fica que nem um, vamos dizer, um bloco, um edifício inteiro, você tem que engolir aquilo tudo. Entendeu? E aquele edifício é tão complicado, tá certo? Ele leva tanto tempo para você adquirir, que no curso de você estudar aquele negócio todo, você já passa a discutir a filosofia de São Tomás de Aquino em vez de discutir o fato. Está compreendendo? Está ótimo, a filosofia de São Tomás de Aquino é excelente, Aristóteles também é excelente, só que tem o seguinte, tem algo que vem, que é o pressuposto de tudo isso. Quer dizer que se é verdade que nós estamos indo, chegando perto do fim dos tempos, tá certo? Então uma série de enigmas históricos, se prolongaram durante 2000, de repente a solução deles começa a aparecer assim, puf, como é que até um idiota como eu percebe. Quer dizer, você tem uma, vamos dizer, uma chuva de sabedoria que pulula para tudo quanto é lado, de repente as pessoas começam a perceber certas coisas e falam, pô, mas como é que os filósofos gastaram tanto neurônio se eu, que sou um idiota, estou percebendo isso na primeira? Então, é uma situação, vamos dizer, histórica anormal, tá certo? No qual muito daquilo que ficou oculto, de repente, começa a aparecer. Quer dizer, como é que nós chegamos, por exemplo, a formas tão artificiais de raciocínio que nós pudemos acreditar que a linguagem, que a gramática gera a forma do mundo. Digo, mas como? Hã? E quando ninguém sabia a gramática, como é que era, porra? E antes das pessoas, antes de ter o ser humano, como é que era? Em que mundo viviam esses animais? Como é que nós chegamos a uma estupidez como essa construção social da realidade? Quando basta você abrir os olhos e ver o tamanho que é o negócio, não é claro que a sociedade não pode construir tudo isso. Construa um elefante, se você puder. Então, quer dizer, o primado do fato no mais material possível, tá certo? Esse é o elemento número um. Existe o ser, porra. O ser está aí na minha cara, tá entendendo? É a famosa presença total de que fala o Ilavelli. Isso sempre esteve presente aí. Os nossos pensamentos, eles são descontínuos. Nosso pensamento, nossa linguagem, nossa fala, tudo descontínuo. É um pouquinho aqui. É como se fosse uma espuminha em cima do oceano, tá entendendo? Em cima do oceano da realidade tem umas coisinhas lá que nós chamamos de pensamento. Não é isso? Agora, apaga a realidade em torno e vê quanto sobra do teu pensamento. Eu digo, por exemplo, essa aqui é minha filha, eu conheço ela, tá certo? Se eu ficar 10 anos sem ver ela, eu não consigo lembrar, 10 anos não, 10 meses, não consigo lembrar o rosto dela exatamente como é. Eu preciso dela para lembrar. A realidade é o nosso cérebro, pô. A realidade externa, o mundo é o nosso cérebro. Nós pensamos com o mundo, pensamos com coisas, com realidades. Tá entendendo? E no caso, vamos dizer, do cristianismo, a mesma coisa. Ou aquilo aconteceu ou não aconteceu. É? Se aconteceu, então não é, meu filho, não é nem por fé, nem por razão, porra. É? E isso é um modo muito posterior, muito remoto que apareceu de ver as coisas. Agora, se aconteceu, né? Então... E se Jesus Cristo, ele mesmo diz que ele é agora o mesmo de ontem, que será amanhã, né? Então tem que estar acontecendo coisa agora mesmo aí. Então tudo isso é uma bobagem. Está entendendo? Então, em religião, como em biologia ou qualquer coisa, o teste da coisa é o fato, porra. Não, e também isso é um grande consolo, porque você não precisa guardar tudo na cabeça, porque a sua memória é o mundo. Sabe quando é que me apareceu essa ideia? Né? Uma vez que a pessoa perguntou se eu não fazia fichinha e resumo dos livros que eu lia. Você diz, não, mas o resumo já está no livro, porra. Né? Eu já marquei os pedaços lá, já está lá. Aquele, o livro é a ficha, porra. Eu digo, peraí, mas se o livro é a ficha, né? Então, os fatos também são a mesma coisa. Né? Eu não preciso ficar guardando tudo na memória, porque quando eu esqueço, eu vou lá e olho de novo, porra. Não é assim que todo mundo faz? Uma olhada põe mais dados na sua cabeça do que já tinha antes. E com alguém aqui acontece o contrário, A sua memória é mais rica do que a realidade? Então, quer dizer, você tem memória porque existe a realidade, pô. E a realidade, ela é inteligível na primeira, ela se mostra para você como aquilo que ela é. Então, você olha e você já sabe o que é. Senão, a gente precisa guardar tudo na cabeça. Precisa ser muito inteligente para perceber uma coisa dessa? Não, mas Kant não sabia disso, Descartes não sabia disso, todo esse idiota não sabia disso. E pensando bem, o próprio Santo Tomás aqui não sabia direito, não. Entendeu? Por quê? Porque senão não teria feito toda essa teoria da abstração, que é, qual é mais ou menos assim, está entendendo? Quando Ortega diz, né, que o homem é a sua circunstância, ele não está dizendo um pouco isso também? Ele também, mas é um caso mais de ouvir o galo cantar, não sabe aonde, né? Porque ele vai colocar, vamos dizer, a existência humana, a forma de vida propriamente humana, biográfica, no centro da realidade. Quando ela não está no centro. Ela é só uma das muitas coisas que acontecem aqui. Não tem esse privilégio ontológico que Ortega está dando e que todos os existencialistas dão. Quer dizer, a existência humana só é o centro da realidade para quem está dentro dela, tá entendendo? Mas e antes? E depois? O centro da realidade é Deus, não é nós, pô. Não é isso? Esse é o centro, é a periferia, é mais alguma coisa, esse que é a realidade. Né? Nós somos apenas sonhos. Nós somos suposições e hipóteses que Deus fez, tá entendendo? E olha lá. Então, quer dizer, o primado da realidade no sentido material, o primado do cosmos, o primado da presença do ser, isso aí é o ponto número um. E você aplica isso ao problema religioso, depois fé, razão, tá, mas que coisa complicada. Mas quando Jesus Cristo cura lá, a mulher diz, tua fé te curou, o que ele quer dizer? Isso é uma amabilidade dele, pô. E a fé é coisa nenhuma, foi ele que curou, pô. E ele sabe disso. É? Ele quer dizer apenas, vamos dizer, que a fé da mulher faz com que ele tenha o desejo de curar. É, é só isso que ele quis dizer. Isso aí é uma, como é que se diz? É uma metonímia. É? Naquela passagem que uma mulher italiana para ele tira o demônio da filha, ele fala, eu vim para salvar Israel, os filhos de Israel, e nenhum pai tira o pão dos seus filhos para dar para os cachorros. Né? Aí ela fala, mas se a migalha cai da mesa. Isso, é os cachorros. Fala, o que é? Parece um certo convencimento. Não, é uma manifestação de doçura dela e dele também. Ele tocado pela doçura dela. Porque se ele quiser curar o sujeito sem fé, não curaria? Sim. Hã? Quantas pessoas sem fé não curam? Se não fosse Deus, ele não estava aí sentado, pois ele precisa ter fé para estar sentado aí. A fé é assim, é uma gentileza que Deus tem para fazer com que a nossa fé tenha alguma importância. Para não dizer que nós não fizemos nada, tá certo? É isso mesmo. Quer dizer, qual é a minha participação, a minha cota acionária? É você ter um pouquinho de fé. Agora, é evidente que a fé entra. Né? Por exemplo, Lázaro, para ser ressuscitado, Lázaro teve fé. Hã? Então, pronto. Que até morto pode ser beneficiado. Né? Quer dizer, a exigência da fé é uma deferência de Deus, uma amabilidade de Deus para com a criatura e nada mais. Então, ademais, quando ele começa a fazer os milagres, começa a aparecer a pessoa com fé, bom, mas ele já não estava aí antes. É? A encarnação dele dependeu de que alguém tivesse fé. Não, teve filho porque aquilo, né? Então, esses fatos, eles são básicos. O resto vem depois. O próprio... Eu não consigo colocar o problema, por exemplo, da encarnação de Cristo como um problema de fé. Porque eu não consigo duvidar dela um único minuto. Fui pensar, você tem fé? Falou, eu não tenho fé nenhuma. Esse não é um problema de fé. Eu não tenho fé nenhuma. É óbvio que é assim. Para mim é evidente que é assim. Não é matéria de fé. Isso não é uma doutrina qual acredito ou não acredito. Isso é um fato. Me dê meia razão para duvidar. Quer dizer, mas para duvidar, você precisa ter um espírito de suspeita. Você já vai ouvir aquele depoimento do evangelho com suspeita. Mas por que eu vou duvidar logo desses caras, porra? Hã? Você pode duvidar do Lula, do Paulo Maluf, de mim. Mas logo esses aí, porra. Essas últimas pessoas da qual eu pensaria em duvidar. Quer dizer, eu não tenho fé, mas tenho boa fé. Entendeu? Então, nunca me coloquei o problema de se eu acreditava naquilo. Eu nunca na minha vida cheguei a duvidar disso. Duvidei de muita coisa, mas digo disso não. A mim sempre pareceu um fato histórico acontecido numa certa data, tá certo? E cuja narrativa se transmite de uma maneira ou de outra. E tem, vamos dizer, testemunhas suficientes, tá certo? Para que, se você botar uma dúvida na cabeça, você vai colocar um problema que você não pode resolver mais. Você não pode voltar lá. Você vai sempre depender do testemunho. Não é isso? Tudo na vida depende do testemunho alheio. Agora, né? Que este... Eu duvido mais do experimento científico do que disso. Agora, que porque este... no experimento científico você tem interesse em trapacear, ele quer ganhar um prêmio, ele pode falsificar. Quantos casos você não tem de falsificação? São montes. Não é isso? Agora, que este Cristo encarnado é ele mesmo, Deus, uma das pessoas da Santíssima Trindade, que é... Também isso aí é matéria de fé. Para mim, isso aí não é matéria de fé, não. Para mim, isso é o supremamente óbvio. E se não fosse, como é que ele veio parar aqui, porra? Veja, não é... Se você expõe isso de uma forma doutrinal, você vai ter uma espécie de hierarquia lógica. E os escolásticos fazem exatamente isso, colocam isso como hierarquia lógica. Mas se você coloca como simples narrativa, tá certo? Não há uma hierarquia lógica, não há uma dedução lógica, não há uma transmissão de causa para consequência. Não. É imediato. Não é que primeiro houve Deus, e Deus, daí Deus logicamente gerou o Filho de Deus daí criou o mundo, e daí... Não, tudo isso é imediato e simultâneo, ou então não é de jeito nenhum, ou então não é nada. Entenderam? A ideia que o Evangelho te transmite é dessa imediatez e não de uma dedução. Os caras decidiram transpor isso para a forma de uma dedução lógica para discutir com outros camaradas que gostavam de deduções lógicas. E deve ter sido muito útil na ocasião. Só que o rolo que isso criou depois é imenso. E nós, hoje em dia, nós estamos livres desse rolo. É? Graças, entre outras coisas, ao tal do Xavier Zubiri. Porra. É? Certa vez, o senhor havia comentado que não duvida de nenhum fato de espécie por nenhuma tradição. Não vejo por que duvidar. Bom, eu gostaria de saber o seguinte. Primeiro, no Alcorão, a questão da divindade de Jesus é explicitamente negada. Eles negam aquilo, ponto. No cristianismo, ela é afirmada como única. Ela é negada, na verdade, é negada ambiguamente. O Corão tem uma ambiguidade constitutiva, central. Tá certo? Se você pegar qualquer muçulmano, você manda o sujeito direto para o hospício com esta pergunta. Diz, olha, aqui você diz que Jesus Cristo não é filho de Deus. Jesus Cristo é o verbo de Deus. Por outro lado, você diz, o Corão é o verbo de Deus. Então, o Corão é o Cristo. Pergunta isso para um muçulmano, o sujeito fica apoplético, não sabe o que dizer. Então você vê que a negação da divindade de Jesus é a negação ambígua. É? Bom, eu queria saber também um outro ponto. Se a gente pega, por exemplo, no hinduísmo, eles comentam sobre N vezes que a divindade absoluta se encarnou. Tem várias ocasiões. Essas também o senhor considera fatos ou aí é apenas mito? Não, pode ser fatos. Porque para o cristianismo é um evento único. Aconteceu ali, aquilo lá é o topo da realidade, aquele evento. Agora, bom, assim, qual divindade se encarnou? Se você disser, o Brahman se encarnou, Não, o que encarnou foi Vishnu, foi Shiva, foi um pedaço aqui, foi um pedaço lá, né? Mas o que diz o cristianismo não é isso, é o próprio Deus. Então o problema não existe. É só você pegar a narrativa sem você ir além do que ela afirma. Você precisa pegar assim, vamos dizer, literalmente, fenomenologicamente, exatamente o que está sendo afirmado aqui. Né? Sou eu é que leio isto com olhos de sujeito que teve a formação cristã e já entendo, faço uma analogia. Tento ler uma coisa através da outra. Digo, mas não é para ler uma coisa através da outra. É para ler só o que está escrito lá. O que está escrito lá é outra coisa. Tem fenômenos análogos? Tem um monte de fenômenos. Tudo é análogo. Quer dizer, mas como é que poderia ser de outra forma? Não é isso? Quer dizer que se Deus criou o mundo através do seu verbo, da sua fala, da sua inteligência, né? E se depois a inteligência se encarna historicamente num dia tal, é óbvio que tudo que aconteceu antes foi análogo disso aí. Até a criação de uma minhoca. É, de certo modo, é uma encarnação do verbo divino. Porque como é que ia fazer a minhoca por outro meio? Então, Deus diz, faça-se a minhoca. Pim, catapimba, minhocou na mesma hora. Está aí a encarnação do verbo divino. Então, você tem milhões de analogias. Já apareceu no livro do Fraser, o Ramo Dourado, e tem lá milhões de histórias de encarnações, tá certo? Então, todas essas encarnações, todas elas são parciais. Todas elas faltam algum negócio. Agora, de repente, tem um que diz, não, peraí, não é nada analógico. Apareceu no livro do Fraser, o Ramo Dourado, e tem lá milhões de histórias de encarnações, tá certo? Então, todas essas encarnações, mas todas elas são parciais. Todas elas faltam algum negócio. Agora, de repente, tem um que diz, não, peraí, não é nada analógico, não, é o próprio. Então, tudo o que veio antes, tudo o que veio depois é análogo disso. A encarnação do verbo é o esclarecimento de toda a estrutura da realidade. Entendeu? Se Deus não encarnou de verdade, se o fato não ocorreu, o resto também não ocorreu. Sabe. Se não ocorreu, pelo menos foi uma ótima ideia. Pelo menos foi uma excelente ideia. Entendeu? Mas me parece que não poderia ser de outra forma. Eu não consigo montar a estrutura da realidade a não ser tomando esse momento como, vamos dizer, como o próprio esclarecimento. Quer dizer, se não encarnou, vai ter que encarnar, pô. Mais dia, menos dia. Senão nós nunca vamos saber nada. O Agostinho já dizia isso, né? Que não existe outra Agostinho maneira, dizia isso. Que não existe outra maneira de haver uma ponte entre o finito e o infinito. Que a encarnação tem que haver. Tem que haver. Eu digo, e antes? Eu falo, mas peraí, mas esse antes é um antes puramente histórico. Não é isso? Deus não tinha feito esse antes em função da encarnação? É claro que sim. Não tem outra saída. Então daí nós só, vamos dizer, só entendemos a filosofia escolástica como uma imensa construção intelectual que tenta, vamos dizer, pegar o conteúdo da revelação e expor numa forma doutrinal lógica. Não é isso? Mas a lógica era a estrutura racional que eles tinham na época. Então, esta versão é somente uma de muitas possíveis. Será que não pode ter outra depois mais simplificada e mais eficiente? É claro que pode. Senão você está dizendo, não, aquilo lá foi a expressão máxima, acabou, fechou ali. Né? Digo, isso, como estrutura lógica, de fato fechou, você não vai encontrar. Quer dizer, a lógica dos escolásticos é insuperável. Tudo que veio depois de matéria de lógica é até bobagem, pensando bem. Sempre que você compara os supostos avanços da lógica posterior, compara com o que os escolásticos fazem, então eles ganham. Tá certo? Mas, hã? Ué, o método Popper, o que é? O método Popper é isso que é Aristóteles. É só que o Popper não sabe. O método Popper é a dialética de Aristóteles. dita de uma outra maneira. Tá? Então, quando é como estrutura lógica, como estrutura doutrinal, fala, bom, ali é imbatível. Mas acontece que esta tradução lógico-analítica é só uma das muitas traduções possíveis. E assim como ela ajudou sobre certos aspectos, ela atrapalhou sobre outros. Atrapalhou como? Gerando uma série de problemas, tá certo? Que justamente vão aparecer com Descartes, Hume, Locke, Kant, etc, etc. Quer dizer, no fim das contas, toda essa confusão moderna é uma certa dificuldade de lidar com a estrutura escolástica. Dificuldade que não está nos coitados, está na própria estrutura escolástica. Porque se é uma tradução lógico-analítica, então de tudo, tudo, tudo, você está expondo a estrutura lógica, não a estrutura fática. E se você toma a estrutura lógica como estrutura fática, daí você vai dizer que não é assim. Agora, milhões de estruturas fáticas que você descubra vão bater com a estrutura lógica, porque ela estava certa mesmo. Vamos supor, você pega você nunca viu um automóvel, você viu um automóvel andando, tá certo? Então você tenta descrever a estrutura lógica do que está acontecendo, sem saber o funcionamento do motor explosão. Você, por lógica, você não vai chegar ao motor explosão, você vai ter que examinar o motor para ver como é que ele funciona, não é assim? Agora, então você vai descrever uma estrutura lógica que não contém o motor explosão, mas que não será desmentido depois pela descrição do motor explosão. Está entendendo? Ou seja, toda a escolástica não passa de uma das inumeráveis formas de você expor a mesma coisa. Só que você poderia expor aquilo, de bom, você poderia expor de uma outra maneira, por exemplo, através da arquitetura das catedrais. É uma maneira de expor. Então você teria uma estrutura visual que corresponde mais ou menos àquilo. Mas o análogo visual da coisa não é a descrição dela. É um análogo. Assim como o conjunto da doutrina escolástica é um análogo. Ela é uma espécie de obra de arte, que através de cuja contemplação você percebe do que ela está falando. É um dedo que aponta. A escolástica é um dedo, ela não é a coisa, não é a lua, é o dedo que aponta a lua. Tá, não? Então você vê, quando Antônio Donato dizia que para entender a escolástica, você precisava pegar ela inteira e depois contemplar aquela forma, porque por trás dela se revelava algo, ele estava dizendo isso no fim das contas. Eu não sei nem se ele percebeu a profundidade do que ele disse. Era como se fosse uma obra de arte. É como um ícone. Não é isso? Só que ele acha que é uma moleza fazer isso. Não, ele está acostumado com isso. Ele está acostumado com isso. Agora, depois que você lê o Zubiri, você diz, pô, mas para que precisa tanto trabalho assim? Não tem, não tem um jeito mais simples? Tem, você esperar que o fato mesmo te diga. Deve ser ir para o lado descritivo. Agora, isto só foi possível depois de ver um negócio chamado fenomenologia, pô. E criou um outro treinamento, num sentido não analítico, não dedutivo, né? E que, de certo modo, abrevia o serviço formidavelmente. Como você diz, assim, é uma pena que o mundo esteja para acabar, né? Porque esse negócio abre perspectivas tão fantásticas, né? Você fala uma civilização tão maravilhosa. Você acredita que o mundo está para acabar? Não, é ele que está querendo acabar, pô. Está pedindo para acabar. E você vê quando você vê esse negócio do Zubiri, eu digo, mas que descoberta fantástica. Né? A coisa mais importante que alguém disse sobre o cristianismo está aqui. Então, a partir daí, bom, podia começar a coisa num rumo completamente diferente, novo. Né? Aí você olha, no tempo, o Vaticano está acabando, eles estão lá discutindo, é negócio gay, né? Que existe o gay porque os padres são pedófilos, os padres são pedófilos porque os outros são gays. Pô, esse assunto interessantíssimo, né? Então dá a impressão mesmo, a impressão que a gente tem, mas é que a igreja de Roma está acabando, né? Pô, mas está acabando logo agora, que tinha um negócio bom aqui para começar. Não sei, são ironias da história, como é que vamos saber? Não dá para saber. Tá certo? Mas, veja, anos de estudo da escolástica não te evidenciariam o sentido dela como esta comparação com o estado de coisas de agora. Tem gente que passou a vida inteira estudando escolástica, mas conhece tudo aquilo de cor, tá certo? Mas não vai pegar a verdadeira natureza dela. Por quê? Porque essa natureza só se revela na comparação com algo que veio depois. Para eu mesmo entender, falo, não, aquilo é uma tradução discursiva, tá certo? Segundo os cânones da lógica. Mas não, é assim que ela se viu no começo, foi isso que ela quis fazer e foi isso que ela fez. Ela é um método... Só que as pessoas não leem assim. É, ela é um método de apreensão da verdade. Bom, ela é um método de apreensão da verdade e é um método de apreensão do erro também. Como todo método, aliás. Todo método é muito bom, né? Contanto que ele não encubra o fato de que ele está falando. Mas parece que depois de todo esse século já encobriu. Mas o próprio São Tomás, no fim da vida, superou tudo isso, né? Você vê, é que a gente pergunta, mas que raio de coisa que ele apreendeu nos últimos anos, que ele disse que não dava tempo de escrever. E que tudo aqui trabalha, né? Mas não mandou não ler o resto que estava escrito. Muito pelo contrário. Não. Uai. Mas para ele aquilo já... Mas se, veja, se o cara tivesse... Olha, eu descobri aqui um jeito que é muito mais... Vai muito mais direto no ponto. Se ele conseguisse explicar aquilo... Ele ia mandar ler toda aquela coisa antes, ele não é sádico. Não, mas eu dizia, não precisa ler aquilo, não, lê isso aqui que pronto, vai direto. Eu estou dizendo isso no sentido de dizer que era palha para ele, que tinha feito todo aquele caminho. Não, aí a pessoa começa a mistificar. Não, é que ele alcançou um grau de santidade, falou assim, não sabe se isso que ele percebeu no final está vinculado a um grau de santidade ou foi uma simples evidência que Deus poderia dar a qualquer um de nós. Ah, mas a santidade Deus pode dar a qualquer um de nós. Mas que isso não tem nada a ver com santidade. Ele poderia revelar isso a um santo, como poderia revelar a outro qualquer. Quer dizer, o conteúdo do que o sujeito percebeu não está intrinsecamente vinculado à sua santidade. Ah, não. Claro que então, não. Pronto. Então, para que você... Quer dizer, as pessoas se afastam e dizem, não, peraí, isso que ele percebeu no fim é muito elevado e tal, então eu vou ficar só com isso aqui. Você percebe o que você está fazendo? Hã? Não, Olavo, o que eu estou querendo dizer é que as pessoas acham que porque São Tomás falou que aquilo lá era palha, portanto não tem que estudar e entender. Não, se ele falou que é palha, é porque tem um outro jeito melhor de fazer a mesma coisa, que não deu tempo dele explicar. Hã? Claro, o homem morreu com 40 anos. Agora, se depois aparece outro camarada e vai direto no ponto, eu digo, epa, pode ser isto aqui pode ser algo daquilo que São Tomás percebeu. O que interessa é o fato e não a doutrina. Você está entendendo? O ser humano tem uma capacidade de confundir meio com o fim. Nossa! Quer dizer, por que seria obrigatório estudar tudo aquilo? Né? Eu digo. É uma espécie de idolatria também, né? Idolatria do personagem histórico. E ninguém está desfazendo do imenso edifício criado por São Tomás de Aquino. Não é esse o problema, desfazer. O julgamento que você faça a respeito não tem mais mínima importância. Tá certo? Por quê? Eu não sou nem a Deus da história para dizer o que é o mais elevado, né? E muito menos eu sou Deus propriamente dito, para julgar os caras, mandar para o inferno. Eu só estou falando do ponto de vista pragmático. O que é o mais fácil? Cabo, o meu personagem predileto na Bíblia é aquele sujeito que chega para Jesus Cristo e diz: olha, esse negócio todo é muito complicado, não tem versão mais simples. E Jesus diz para ele: você cumpre o primeiro e o segundo mandamento. Ele falou: pô, gostei desse cara. Você cumpre o primeiro e o segundo mandamento. Esse sujeito foi um benemérito. Tanto que são 10, já complica. E os judeus, então, que são 365? Falo, putz, daí também é uma parafernália. Não tem um jeito mais simples, tem, está aqui. Não quer dizer que os outros 363 não valem, tá certo? Não é esse o problema. É pior, é 613. Sim, é 613, 365 positivo, mas não sei quanto negativo, né? Assim, é um negócio infernal, tá entendendo? Então, mas então não precisa nem meia dúzia, é só dois, tá entendendo? Então, isso é devido à limitação da mente humana, porque Deus sabe tudo isso de cor, você está entendendo? E a gente só para decorar já vai um tempão. Isso eu digo, e a escolástica? Pô, nós vamos ter que ler todo esse negócio, a Suma Teológica, 18 volumes, a Suma contra o Gentil, mas não sei o quê, não sei o quê. Peraí. Não é assim. Isto tudo é feito para fins não da salvação da sua alma, e nem da sua conquista, da sua sabedoria, isso é feito para fins de civilização. Isso é para a sociedade humana, é o patrimônio da sociedade humana. E de maneira que é a garantia que está sempre aí. Mas será que nós vamos precisar de tudo? Eu digo, não, você não precisa de tudo. Né? Por exemplo, para você tomar uma dose de remédio, quantos milhares não precisam ter sido fabricados? Você vai ter que tomar todas? Não é isso? Às vezes pega um vidrinho de penicilina, assim, aquele ali resolve. Mas não dá para fazer aquele sozinho. Não é isso? Por quê? Porque depende, tem uma fábrica, depende disso. Então tem que fazer milhões, pô. Mas o que você precisa é um só. E como, quer dizer, eu entendo sempre a filosofia no sentido da unidade do conhecimento, da unidade da consciência real, do indivíduo real, não em termos de cultura, não em termos de patrimônio público. Tá certo? Mas do que eu, você pode carregar com você. Tá certo? Eu penso que eu ensino a filosofia para isto. Claro que existe o outro lado da cultura filosófica também, mas a cultura filosófica está para a filosofia como a fábrica de penicilina está para a penicilina, está entendendo? O que vai curar você não é a fábrica de penicilina, não são milhões de doses de penicilina, é uma, aquela que você vai tomar. Não é isso? Então, quer dizer, se todo aquele imenso edifício da escolástica não desce para alguém chegar a resolver aquilo assim, de uma maneira mais simples, embora pareça mais complicada, porque os livros dos Zubiri são muito mais difíceis de ler do que os livros dos escolásticos, tá certo? Mas depois que você lê, você vê que, pô, o Zubiri dá para resumir em 10 linhas. Para ele provar isso, não, precisa aquela coisa toda, mas para você explicar, é 10 linhas. Porque ele está dizendo, no fim das contas, olha, a sua inteligência não está em você. A gente está na realidade. Ele não precisa guardar tudo na cabeça. Quando esqueceu, você olha de novo. Pô. É muito mais fácil você dormir de noite. Com essa ideia, ó, vou dormir, porque amanhã o mundo está aí de novo. E o que eu esqueci, eu olho. Não é isso que ensino na escola. Não é isso que ensino na escola. É botar o mundo na cabeça, pô. É. E daí você, de tanto botar coisa na cabeça, você acaba achando que o mundo está na sua cabeça, que são as suas formas a priori, não sei o quê. Né? Que é a construção social da realidade. E aí vai, daí você fica cada vez mais doido, pô. E eu não tenho dúvida de que isso não começa no formato de desvio moderno, isso começa na escolástica mesmo. A ideia de você pegar toda a doutrina, criar aqui um edifício lógico, um começo, meio e fim. E, bom, na época serviu para alguma coisa, precisava fazer isso, claro que precisava. Mas você precisa disso? Agora? Não é possível. Por que não? Porque já ficou grande demais e já deu confusão demais. É? E não tem uma coisa... Uma coisa que os escolásticos disseram, que alguém não tenha discutido depois. Então, você lê os escolásticos, você tem que ler as objeções também, você tem que responder também. E você vai passar o resto da vida numa polêmica, né? Que você poderia matar direto. Mas por que não ler direto? Por que não ler direto sem ler a polêmica, por exemplo, em primeiro lugar? Não, isso aí é beatice, isso aí não pode. Não, eu vou ler só aqui São Tomás de Aquino que o Papa mandou ler. Os outros eu não vou ler porque são infiéis. Não, não é que são infiéis. Daí é sacanagem, você não sabe se são infiéis. Eu posso ler Caetano que explica Tomás de Aquino, mas não é a mesma coisa. Bom, mas você lê o Caetano que explica. Daí você tem que ler o João de São Tomás que explica o Caetano, e tem que ler o outro que explica o João de São Tomás, e você vai chegar em segundos. Né? O Soares não explica nada, é o autor mais complicado que existe. Eu tenho lá os 8 volumes de Disputações Metafísicas, eu consegui ler 30 páginas até hoje, suando, suando sangue para ler aquilo. Entendeu? Ah, ele vai explicar tudinho, ele não explica nada. Eu estou dizendo o seguinte, tira o Soares, tira o João de São Tomás, tira o Caetano. Não quer dizer que você não vai ler porque são heréticos. É porque é uma discussão, e pega São Tomás. Qual é a dificuldade? Eu acho que é uma obrigação. Bom, e as objeções que foram feitas depois? Você vai fazer um salto. Você lê São Tomás de Aquino, você está em pleno século XXI, você pula apenas 8 séculos, né? Tudo que aconteceu nesses 8 séculos para você não existe, e você está lá grudado no São Tomás de Aquino. Ah, pode ser um outro método para tentar recuperar isto que não. Mas para que fazer? Para que fazer isso? Mas para que fazer isso? Não, a bagunça já estava na Escolástica. Esse é que é o ponto. Não houve nenhuma bagunça que se criasse depois que a margem já não tivesse dado na própria estrutura da Escolástica. Se não, os caras não teriam surgido, porque ninguém fez nada de sacanagem, tá entendendo? Já vi que Descartes passou bons anos lá estudando a Escolástica e chegou à conclusão de que aquilo lá estava mais confundindo do que explicando. E daí ele tenta, só que daí ele confunde mais um pouco, tá entendendo? Isso quer dizer que... Isso quer dizer... Então, isso quer dizer que a... Claro, a Escolástica é um edifício lógico, começo, meio e fim. Está lá as premissas, tá as consequências, pá, pá, pá, pá, pá. Né? Se for para você transpor o Evangelho nesta forma, então a forma que você vai seguir é mais ou menos essa. Só que a forma não é totalmente adequada. Ele não sabia, que nunca vai ser totalmente adequada. Ah, está aqui toda a foto, está tudo... Mas está tudo demonstradinho, para que precisa a fé? É porque você quer dizer, no fundo, que nada está demonstradinho. Não é isso? Então, quer dizer, toda essa sua bela demonstração funciona se o sujeito tiver fé. E esse negócio, vamos dizer, esse muro que os caras colocaram, do natural e sobrenatural, isso aí atrapalhou pra caramba. Não há nada natural que pudesse existir sem ter o fundamento sobrenatural. Nada, nada, nada. Então, o natural só interessa, vamos dizer... Até certo ponto, não é isso? Natural, a própria definição de milagre, que aliás eu já pus naquele livro lá, O Crime da Madre Agnes, eu falei, vocês estão chamando de milagre o contrário, vocês estão invertendo tudo. Não é que, não, milagre é a ruptura da lei natural. Eu falo, não, a existência da lei natural é um milagre, porque ela não é autofundada. Ela, se você toma o universo como um campo finito, onde acontecem certas coisas, de acordo com certas regras, tá certo? Bom, esse campo finito ele vai se esgotar. Quer dizer que se não existe continuamente o influxo da possibilidade para dentro da realidade, não tem realidade nenhuma que possa sustentar. Tá certo? Então, o natural é que nem vamos dizer, um globo que está boiando dentro de um mar de sobrenatural. É. Portanto, a coisa mais lógica do mundo é o sobrenatural. Muito mais lógico o sobrenatural do que o natural. Quer dizer, o natural é um nome que você deu para um limite hipotético. Não é isso? Convencional, não é verdade? Para você não ver a evidência do sobrenatural. É por isso que eu estou muito mais com São Boaventura do que com São Tomás de Aquino. São Boaventura, por exemplo, a primeira coisa evidente é Deus, o resto é depois. E para mim me parece que é assim. Não, porque para ele não é. Bom, claro, mas existem inúmeros fatores civilizacionais e históricos que contribuíram para isso, a Escolástica é um deles. Bom, eu preciso agora de uísque. Faz 20 anos que eu estou na Escolástica, eu botei minha vida lá para você me dizer que isso atrapalha. Mas é claro que atrapalha. Se não fosse a Escolástica, não tinha dado toda essa confusão depois. O que não quer dizer que não fosse justificado fazer. Hã? Eu acho que ninguém vai tinha que fazer. Tudo aquilo que resolve um problema cria outro. Hã? Tudo que? O que resolve um problema cria outro. Mas essa é a lei de Murphy. Não, menor não, pode ser. Não, pode ser menor, pode ser maior, você nunca sabe. Claro. Então, eles resolveram lá uns quantos problemas e deixaram outros, pô. Os outros, com o tempo, cresceram. Criaram outros. Criaram outros. Claro, criaram outros. E eu acho que a ideia mesmo de uma formulação inteiramente lógica, né, da doutrina evangélica, eu acho que já é uma ideia problemática em si. Tá certo? Principalmente hoje nós temos lá o tal do Teorema de Gödel, que vai mostrar para você que não existe a demonstração lógica perfeita. Em algum momento vai ter um hiato. Então, bom, quanto mais você caprichar nesse negócio, mais os hiatos vão aparecer. Agora, tem coisa que é mais probante do que a demonstração lógica. É o quê? É o fato mesmo. Tá certo? Então, a demonstração lógica era importante naquele momento, dentro daquela discussão. Tá certo? Mas tem algo que ficou encoberto por isso. É o fato mesmo. Tem algum jeito de você mostrar, vamos dizer, translucidamente esse fato? Isso que eu ia perguntar. Né? Eu digo, tem, mas você precisa começar por ver, de outra maneira, os próprios fatos simples da ordem sensível. A hora que você começa a ver a ordem sensível de uma outra maneira, tá certo? Você entende os fatos ditos miraculosos também de outra maneira. Eu digo, por que aqueles camaradas que assistiam aqueles milagres de Jesus Cristo não colocavam problemas teóricos? Não é fantástico? Estava cheio de filósofos ali em volta. Hã? Por quê? Porque aqueles fatos não lhes pareciam enigmas, e sim apareciam respostas. Hã? A gente estava com uma dúvida na cabeça, veio o homem aqui, catapimba, respondeu. Tapou nossa boca, nós não somos capazes de fazer uma pergunta mais. Agora, passados 2000 anos, aquele fato ficou tão longinho que você o transforma num enigma. Eu digo, mas como enigma você nunca vai entendê-lo. Ou ele é auto-evidente, ou os milagres de Cristo são respostas, né? Ou você nunca vai entendê-los. Ou eles te explicam algo, ou você nunca vai entender. Então, para se colocar numa perspectiva em que eles mostrem para você o que eles são verdadeiramente, que são respostas, tá certo? Bicho, você precisa fazer a desmontagem civilizacional aí. Precisa rezar muito. Não sei, tem muita gente rezando e não chega nisso. Eu que não rezo muito pouco. Hã? Tem ninguém rezando. Não é, você precisa querer isso. Querer é uma forma de rezar. Não é isso? No sentido daquilo que... E eu quis isso. Eu quis isso por quê? Porque está cansado desse negócio todo, pô. Quer dizer, toda essa discussão filosófica ocidental chegou a um ponto, vamos dizer, de um artificialismo absolutamente sufocante. Dentro da própria escolástica chega nisso. Eu digo, nesse final, do que estão falando? Né? Na hora que você vê que todo o processo... Os caras tentaram explicar todo o processo cognitivo como algo que se passa dentro do ser humano. Eu digo, mas que monstruosidade! Onde está esse ser humano, afinal de contas? É? Ele não está no universo, não está na própria realidade do ser humano. Então, o processo cognitivo dele tem que estar lá fora, não é dentro dele. Tem que estar na realidade. É a realidade que se conhece através de você, porra. Não é isso? Então, quer dizer, a inteligência não está em você, ela está na realidade. Não é a sua estrutura fechada, o eu, né? Então, quando chegou nesse ponto, ele falou, peraí, vamos parar. Já foi muito longe essa brincadeira. Entendeu? Então, quem sabe se a gente virar o disco, em vez de ficar... interrogando o conhecimento humano, a gente tem que interrogar a própria realidade, quem sabe funciona melhor. Então, no fim do século XX, o século mais miserável da história humana, acontece esse milagre chamado Zubiri. A gente vem explicar assim. É verdade que ele tem uma dificuldade imensa de explicar, porque ele mesmo não tinha um vocabulário suficientemente simples para expressar aquilo que ele estava querendo dizer, então ele inventa milhões de termos técnicos, né? Mas depois que você absorve isso, isso é enormemente simples. E era, eu já sabia que era assim. Antes de ele falar, eu já sabia que era. Só que eu mesmo não conseguia dizer. Agora que ele disse complicado, agora eu consigo dizer simples também. E isto tudo voltado, vamos dizer, não para os fenômenos simples da ordem, fato simples da ordem sensível, né? Mas para esse grande fato que inaugura o cristianismo, você começa a vê-lo de uma maneira muito mais evidente do que antes. Entendeu? Quer dizer, o fato das pessoas pedirem uma explicação para a revelação, de como explicar a revelação, não, ou ela me explica ou eu não vou entender nada, pô. Eu não tenho que explicar, ela que tem que me explicar. Não é isso? Então, leia o evangelho todo e você vê que tem gente que vê aqueles milagres e fica louco da vida, quer matar o cara, né? E tem outros que ficam maravilhados, tal, mas não tem nenhum que levanta problemas filosóficos. Eles não conseguiam, né? E quando Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele quer dizer, não existe nenhum caminho fora disso, tem nenhuma verdade fora disso, tem nenhuma vida fora disso, está tudo aqui dentro. Então, onde é que eu vou procurar isso, pô? Ele que me diga. E se você não entendeu, bom, tu lê o evangelho de novo. Lê o evangelho como o quê? Como doutrina? Não, lê como narrativa de algo que aconteceu. Porque se você lê, não, espera aí, isso aqui é um produto cultural do século I, não sei o que, você já está projetando, esse é preconceito. Você já está interpretando para além do que o sujeito disse. O que ele está, narrativa do evangelho, olha, tem uns negócios que eu vi, vou te contar como é que foi. Não é assim? É só isso. Então, leia assim. Leia como um depoimento. E ponto final. Você vai ver o efeito que faz. E eu tenho muita coisa que eu consigo botar em dúvida. Até elementos de doutrina cristã eu boto em dúvida. Mas o evangelho, não. Eu não consigo. Eu não consigo conceber aquilo como uma invenção humana. É muito difícil. Pode ser até que seja possível, mas só se você já entra na leitura, né, carregando milhões de interpretações históricas, sociológicas, que foram feitas depois. O fato é o seguinte, o narrador, os quatro narradores não apresentam aquilo como uma história de ficção. Não apresentam como uma exposição doutrinal. Não é isto? Apresenta como uma reportagem, pô. Como um fato novo. Como um fato. Um fato. Se é novo ou não é novo, não sei. E nem tentam me levar com retórica. E não, não, ele simplesmente. Ele simplesmente conta o que aconteceu. Né? Então, se ele aqui, bom, agora o que, que eu vou fazer com esta narrativa, porra? E, gente, não tem nenhuma coisa que esteja lá, dúvida que isso seja suscitada, que de certo modo a própria narrativa não acabe respondendo se você ler de novo. Não é isso? Ou lê, ou ouve alguém ler, ou ouve até um comentário feito um padre, pastor, por exemplo, uma coisa elucida. Então, a explicação da revelação é ela mesmo que dá, pô. E a ideia de você expor aquilo sob a forma de um tratado lógico, é uma ideia muito posterior que surge numa circunstância específica, a qual circunstância, por coincidência, já não é a nossa. Há uma, por analogia, uma expressão fenomenológica? O quê? Porque sendo... Bem, é o que eu estou fazendo, é uma abordagem fenomenológica, no fim das contas. E, eu digo, e na verdade, se rachando a cabeça com a escolástica há muito tempo, ela vai te deixar todos os enigmas que, de fato, historicamente, foram transmitidos depois. E vão acabar de surgir na cabeça todas as dúvidas que surgiram depois. Então, quer dizer, o limite da possibilidade dela já está dado historicamente. Ela foi até onde podia ir. Daí começa a surgir perguntas para as quais ela não tem resposta. Ou a resposta surge muito tarde. Entendeu? Então, por que não ler a escolástica exatamente como aquilo que ela foi? Ela foi uma tentativa de transformar uma narrativa num sistema dedutivo. Ela foi isso. Ela disse que ia fazer isso e fez isso. Hã? Não é assim? Bom, esse sistema dedutivo é a tradução completa e perfeita da narrativa? Claro que não. Ele é um análogo dela, um análogo lógico, assim como uma catedral é um análogo arquitetônico. Digo, então, o sujeito estudando a arquitetura das catedrais, ele vai chegar ao cristianismo? Eu digo, pode chegar e pode não chegar. Não é isso? Filosofia escolástica, teologia escolástica é a mesma coisa. Você olhando através o cristianismo, através daquela grade conceptual, é a mesma coisa que olhá-lo através de uma estrutura de uma igreja ou de uma obra de arte cristã. Pode ser que você veja o cristianismo atrás e pode ser que você se perca no emaranhado e nunca mais saia. Então tem que ter uma via de acesso mais direta e mais simples. Onde é que ela está? Está no próprio evangelho. Pô. Eu sei que hoje ele responde mais do que toda a teologia escolástica. Pô. Não é isso? Afinal de contas, quando Jesus esteve aí também, não foi para pessoas que estavam cheias de objeções escolásticas na cabeça. O problema daquela pessoa que ele se dirige é muito mais simples. Um está leproso, outro está paralítico, não é isso? Devia ter até algum viado no meio. Então, era uma resposta mais direta, problema direto. Agora, o problema escolar é que não é uma resposta indireta a objeções muitíssimo indiretas e muitíssimo elaboradas. Não é isso? Então, como é que a gente faz para retornar à abordagem direta? Né? Só se a gente sair de dentro de todo esse referencial gnoseológico, metafísico construído desde a escolástica até a modernidade. Não, não tem, não. Também não é assim. Porque o Zubiri não vai dar conta disso. Porque, não, não, de fato também não precisa, porque isso aí também já é muita coisa. Você tem que fazer um giro do foco de atenção. E é justamente isso aí que o Zubiri nos ajuda a fazer. Então, eu vejo que eu entendo muito mais a escolástica, em função do que aconteceu depois, mais ou menos na base do Aquilo deu nisso, até esse desenlace, espécie de desenlace que aparece com o Zubiri. Quer dizer, a solução de certos enigmas escolásticos, que elucida o que eles estavam fazendo. Hoje eu entendo facilmente, bom, aquilo foi um esforço de tradução, vamos dizer, lógica, de um conteúdo narrativo fático. É só enunciar assim, você vê que a tradução vai ser deficiente. É quando, afinal de contas, era só mais um análogo. Tinha um análogo arquitetônico, tinha um monte de análogos artísticos, análogos musicais, construiu um análogo lógico. O análogo pode te ajudar a ver o que ele está indicando, como pode encobrir. As artes acabam convertendo mais do que a filosofia. Hoje, mas na época não. Se eu não me engano, o Agostinho, ele tinha dito que uma obra falando a favor do cristianismo, como a que ele escrevia, podia, em muitos casos, afastar a pessoa. Claro que e, pode. Contrário, uma obra falando mal... Agora, tem uma coisa que não afasta, você está entendendo? Quer dizer, o próprio Jesus Cristo, vindo encarnado, ele não afastou ninguém. Só que não queria mesmo, você está entendendo? Então, é a esse, vamos dizer, é a esse momento que a gente tem que continuamente retornar. Digo, para isso precisa fé? Não, só precisa uma leitura ou uma audição, para assim dizer, ingênua. Ingênua, quer dizer, sem interpretações culturais e filosóficas, etc. Ouvindo a coisa como ela se apresenta, como uma narrativa, um depoimento. Veio aí um sujeito, aí, um tal de Mateus, um tal de Marcos, e contou isso assim, assim, assim. Agora, eu, de fato, não é que eu me decidi a fazer, na verdade, eu sempre fiz isso, mas eu só percebi que eu estava fazendo isso depois deste pequeno giro, é certo, da gnoseologia, que eu Zubiri opera, mas que cá entre nós eu também estava operando do meu jeito com o negócio da contemplação amorosa há muito tempo. Eu percebia que precisava fazer, que precisava um novo... método de penetração que seja passivo, que não seja uma construção da mente, que seja uma recepção. Olá, é isso que ia ser pobre de espírito? Parece que é. Parece que é. Quer dizer, não é uma construção do espírito, é você olhar e ver, deixar que a coisa te diga, pô. Quer dizer, a inteligência sensível. É isso. desaprendi um monte de coisa que a gente aprendeu para poder ter essa visão. Quer dizer, mas essa busca do negócio, fala, não, peraí, eu não quero um negócio que eu construa. Eu não quero um negócio que eu inventei, eu quero um negócio que me entrou pelos olhos e que eu não possa mudar de jeito nenhum. Como se tem um elefante na frente, eu não posso ver uma borboleta, porque tem um elefante na frente. Ele não me deixa ver outra coisa. Tá certo? Então, ou a coisa é assim, ou será duvidosa. A distinção do material ou do imaterial é imaterial no sentido inglês da palavra, é irrelevante. Isso é absolutamente irrelevante. É que nós estamos muito acostumados a pensar num negócio que, vamos dizer, você pensa em assuntos espirituais, você quer um negócio que está para além, né, do corpo, mas não está além, ele está aqui o tempo todo, porra. Você realmente você não o percebe, mas é claro que ele está ali. Não, mas eu sou chato, eu faço um esforço para isso. Então, isso é a mesma coisa que dizer que a tal da contemplação espiritual é uma... Contemplação espiritual é uma figura de linguagem. Não é uma realidade. O que você contempla é sempre coisas materiais. Sempre, sempre, sempre. Seja matéria física, matéria psíquica, alguma coisa assim. Tá certo? Não, não, não. Não, não. O mundo de Demócrito é um mundo totalmente inventado. É um mundo... de abstrações e não de realidade. Mas acho que eu estava tentando ser uma pista dessa, né? Não. Níveis de materialidade. Não, níveis. Não, os níveis de qualquer que seja o nível de materialidade, você está dentro da matéria. Nós não saímos da matéria um único minuto. Tá certo? Tudo aqui, tudo isso que você está falando, tudo isso é material. Olha. As curas que Jesus Cristo fez foi material ou não? Foram materiais ou não? Se não fosse material, eu digo, olha, milagres espirituais até eu faço. Não é isso? Como assim? Hã? Esse é um milagre pensado, é puramente espiritual, não aconteceu, só aconteceu no mundo do espírito. Agora, a criação do mundo, a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, o milagre do nosso Senhor, tudo isso é material. Por isso é divino. Você entende que, vamos dizer, neste sentido que eu estou dizendo, a oposição entre materialismo e espiritualismo não existe absolutamente. É um nome que você dá. No fundo, se você for materialista até o fim, aí você tem a evidência de Deus ali presente, claro. Mas é que os materialistas não são materialistas, eles não levam a sério a matéria. Eles levam certos aspectos abstratos da matéria que eles chamam de matéria. Por exemplo, as propriedades físicas da matéria. Não, estou falando matéria no sentido daquilo que é imediatamente acessível à nossa experiência. É matéria no sentido que se dava ao termo no século XIX, então, né? Aquilo que é apreensível aos sentidos. É. Na verdade, até a palavra sentidos já é uma abstração, você percebe, né? Vamos dizer, aquilo que é apreensivo por mim, concretamente falando. Você quer dizer o corpo, né? Quer dizer, nada se passa sem o corpo. Não, peraí. Corpo como oposto a alguma outra coisa também é abstração. Eu não estou falando disso, eu estou falando da experiência real. Até a distinção entre corpo e não corpo é muito posterior. Você percebe que ali no Evangelho, onde aparecem os milagres, o Jesus Cristo ao mesmo tempo cura o sujeito e o absolve dos seus pecados. Você percebeu isso? É. E ele não distingue entre uma coisa e outra. É a mesma coisa. Ele diz, olha, aqui está a sua doença, lá, separados estão os seus pecados. Não, é tudo uma coisa só. E é assim que as coisas se dão na realidade. Agora, quando nós tentamos ver a estrutura lógica do processo, nós o dividimos em conceitos diferentes. Tá certo? E às vezes não entendemos que esta divisão nesse aspecto diferente é uma divisão meramente lógica. Tá certo? E, portanto, é meramente funcional. Então, se você perguntar assim, Deus tem corpo? Ele vai dizer, Deus não tem corpo. De coitado, né? Ele está privado de agir no mundo material, coitado. Não, Deus tem todos os corpos, existentes e não existentes. Quando você está falando em infinito, na escala de infinito não faz sentido a distinção entre espiritual e material. Infinitude, onipotência. Você vai transpor material e espiritual para lá? Que brincadeira é esta, pô? Você tem a realidade apenas, é? Então, quando você diz, Deus é puro espírito, eu digo, isto é uma figura de linguagem. Isso não é um conceito filosófico rigoroso. E o ato puro? E o ato puro, que é a definição primeira da escolástica, Deus como ato puro? Já melhora um pouco, Eu digo, mas tudo aquilo que existe em potência, Deus é ato puro, Deus não tem potência. E as potências todas, onde é que estão? E as o quê? As potências todas, onde é que estão? Ele é ato puro, não é porque nele não há potência, mas porque ele tem todas as potências. Então, todas essas questões surgem de que quando nós lemos os escolásticos, ou até os autores que lhes sucederam, nós sempre estamos tomando estruturas lógicas como se fossem estruturas fáticas. Eu digo, de outro modo, estamos tomando a distinção de nomenclatura como se fosse distinção de coisa real. Essas distinções, tudo que é lógico, tá certo? Diz respeito à estruturação do discurso, meu Deus do céu. Não à estruturação da realidade. Portanto, a estruturação do discurso tem que estar continuamente sendo corrigida para dar conta da realidade. Qualquer uma que você faça vai ser precária. Então, quer dizer que para além do discurso você sabe alguma coisa. Essa coisa ainda não é visível num certo momento, mas num outro instante se torna visível. Não é isso? Então, os caras que dizem que Deus é puro espírito, eu digo, bom, é um modo de dizer. Você sabe que não é perfeito esse modo de dizer. Mas por que você pode dizer assim? Porque no instante que você está dizendo assim, você sabe para além do que você está dizendo. Você sabe que esta definição é imperfeita. Você está querendo dizer, ele é puro espírito, mas de tal modo que todos os corpos estejam contidos. E não puro espírito no sentido de estar totalmente separado e sem corpo. Coitado de Deus, não tem nem corpo, pô. Está entendendo? Porque se você parte para isso, então qual é a solução? A única solução é a solução gnóstica. O corpo não é algo que você tenha a mais, é o que você tenha a menos. O corpo é uma privação, nós fomos condenados ao corpo. Que puta sacanagem. Você está entendendo? Tudo isso vem do quê? Da definição de Deus como puro espírito. Você define Deus como puro espírito, então ou Deus não tem corpo, coitadinho. Está certo? Ou seja, nós temos algo a mais do que ele, ou o corpo é uma condenação que você recebeu. O corpo é uma privação. Agora, se o primeiro sujeito que diz Deus é puro espírito, tivesse dito, olha, Deus é puro espírito, mas não no sentido estrito, e sim no sentido de que abrange todos os corpos possíveis e imagináveis, e até os impossíveis, talvez não tivesse tido nem gnosticismo. Gnosticismo é uma tentativa de escapar, vamos dizer, da prisão do conceito de Deus como puro espírito. Está entendendo? Agora, é claro que o primeiro sujeito que diz que Deus era puro espírito, ele disse sabendo isso, mas não tinha ainda a expressão. E por não ter expressão, é aquele fenômeno que diz Hegel. O primeiro enunciado que você faz é excessivamente abstrato. Para que ele se complete na sua concretude, como é que acontece? Acontece o processo dialético, aparece a oposição. Então aparece a oposição gnóstica. O gnóstico diz, se Deus é puro espírito, então nós estamos no corpo por uma condenação que recebemos. Daí você diz, opa, não pode ser assim. Então, a formulação abstrata, Deus é puro espírito, suscita a sua antítese dialética. Ele tem que achar a solução. Deus é puro espírito, mas não nesse sentido que você está pensando. Um outro sim, um outro sentido. A alma também é a mesma coisa. É que se a alma é puramente imaterial, assim, ela é puramente imaterial, mas não nesse sentido que você está pensando. O que você está chamando de imaterial ou corporal é apenas o corpo que existe, vamos dizer, cronotopicamente, num momento e num lugar específico. Esse é um corpo abstrato. Né? O corpo concreto é aquilo, é ele tomado durante toda a duração da sua existência, tomado antes da sua vinda à existência, como possibilidade, e depois dela. Este é o corpo. É? Não é isso? O corpo verdadeiro do sujeito é este. Então, o que nós chamamos de corpo material, concreto, é o contrário. É apenas o corpo segmentado, tomado abstrativamente num momento específico. Porque nós podemos tocar, eu só posso tocar o corpo no momento em que eu estou lá. Então, esse corpo aqui que é abstrato, pô. Né? O concreto é ele tomado na sua inteireza. E essa inversão do concreto e do abstrato acontece toda hora. A gente comete erros terríveis por causa disso. Então, quando você diz que a alma é puramente imaterial, sim, mas não no sentido de ser privada de corpo. Entendeu? Deus é puro espírito, sim, mas não no sentido de ser privado de materialidade. E sim no sentido de que ele transcende a materialidade. O que quer dizer transcender a materialidade? Ele tem toda a materialidade possível, imaginável, existente, por existir e impossível de existir. Estão compreendendo? Eu realmente, sinceramente, eu não acho possível colocar, expor a Escolástica de maneira puramente neutra e histórica. É que sempre que a gente começa a expor, surgem problemas. Não é isso? Então, você já tem que dar mais ou menos um esboço de solução desses problemas. E senão vai ficar, vamos dizer, aquela exposição de almanaque, de uma coisa que foi, vamos dizer, um objeto de culto, né? É um produto cultural. Isso aí me interessa absolutamente. Mas os Escolásticos estavam tentando fazer algo que foi absolutamente necessário fazer, que criou outros tantos problemas, tá certo? E que existe até solução para os problemas. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, podem ouvir e dizer, não, isso aí é herético. Eu digo, não é herético porra nenhuma, você está maluco. Tá certo? Isso aqui é o evangelho mesmo, porra. É volta às origens. Né? Agora, no tempo de São Tomás de Aquino, precisaria ser santo para perceber isso. Hoje até nós percebemos, porque existe, vamos dizer, natural, a efusão da graça, que, de certo modo, compensa a degradação do mundo. Deus não ia deixar tudo afundar assim, né? Ter comunismo, nazismo, essa porcaria toda, sem ele espalhar um pouco de sabedoria pelo mundo, para a gente poder, pelo menos, aguentar essa coisa.